contra carne e sangue, não é a luta. E porque eu ando com maloqueiro, acha que eu não tenho conduta. Ele se acha humilhante, um mafioso da Yakuza, tipo Pimp, o paquitão dos que circulam na Augusta. Agora escuta o rap que eu canto, direcionado aos quatro cantos da leste. Soltei meus versos ao vento enquanto compõe. Ele levou meu flow, realizando meus sonhos. Que apontam, não gosta, cê não me gusta, não me escuta. E assim eu sou, me descobri navegante sem paradeiro. Eu encontrei no rap meu verdadeiro hospedeiro. E com o rei que eu escolhi, me sinto nas mãos do oleiro. E dessas mãos eu não caio, se no caminho encontrar trapaceiro. Tu me acusa porque não me gusta. Tu me acusa porque não me gusta. Tu me acusa porque se acha que pode, mete a força, vai à luta, mas não acusa. Tu me acusa porque não me gusta. Tu me acusa porque não me gusta. Tu me acusa porque se acha que pode, mete a força, vai à luta, mas não acusa. E agora eu vi o que há tempos eu não vi. E agora eu vivi o que há tempos não vivi. Eu simplesmente despistei acusadores no caminho, como sempre vão surgindo. E já é de lei, eu sei que sempre tem. Se não me gusta, não me escuta. Mas se fala mal do meu som, então é porque tu escuta, então cê gusta. E se tu gosta, não disfarça, mete as farsas. É carapuça, veste na mão, cara, larga. E só o que eu quero é que meu som se propague, que a minha voz não se apague. A todo tempo que houver uma batida, minha voz não se cale, que eu não me estrague. Qual a prata que envenena todos que chegam no auge? Tu me acusa porque não me gusta. Tu me acusa porque não me gusta. Tu me acusa por quê? Se acha que pode, mete a força, vai à luta, mas não acusa. Tu me acusa porque não me gusta. Tu me acusa porque não me gusta. Tu me acusa por quê? Se acha que pode, mete a força, vai à luta, mas não acusa. Você gusta hablar, pero não gusta me ouvir. Você gusta gritar, pra vir de fuerte sopim. Comentam de mim, falam de mim, tô nem aí. Meu caminhar é assim, ruim pra você, melhor pra mim. Ainda sou a mesma que rimou dor e amor. Sou e flow, insanidade do ódio com a sanidade do amor. Desenrolei o alfabeto, jogo aberto, um pensamento desperto. Me diga então o que é certo. Eu cuspi suas ordens, cuspi suas leis. Templo em desordem, república de reis. Apontam com o dedo e com 10 será julgado. Condizente com acaso, se deslivre de pecados, coitados. Tu me acusa porque não me gusta. Tu me acusa porque não me gusta. Tu me acusa porque se acha que pode, mete a força, vai à luta, mas não acusa. Tu me acusa porque não me gusta. Tu me acusa porque não me gusta. Tu me acusa porque se acha que pode, mete a força, vai à luta, mas não acusa.